quer saber como eu fiz esse trabalho? Sem dinheiro, porra. Dentro de um quarto com os equipamentos mais barato do mercado. Alguns emprestados, outros comida do meu prato. Uma coisa é fato, a música saciou a fome. Me fez crescer, me tornou sujeito homem. De tanto ter fé, fiz nego ter fé. Cadu salvou nos beats, a linha é um qualquer. Não é pra qualquer um mesmo não, veja bem. Fazer estranho acreditar no sonho de outro alguém. Quando nem familiares me procurava, no máximo achava legal as notícias que eu postava também. Nunca fui de ficar me lamentando, tive vários motivos, mas não chorei pelos cantos. Orgulho sempre foi meu forte, mantive meu sorriso na direção dos holofotes. Minha mãe dizia que meu coração era de pedra, ela nem sabia, tava pronto pra guerra. E as mulheres que eu fiz chorar, me perdoa, não tive dom pra amar outra pessoa. Até porque via de volta abandonar minha coroa. Pagava pensão e achava que era de boa. Meus amigos se tornaram pai dos bons, eu empenhado em conceber os melhores sons autodidata. Em tudo que eu fiz, meu nariz não se deu bem. Com pó de giz fiz tanta coisa que às vezes até esqueço. Por um momento era tanta coisa que eu quase enlouqueço. Digamos que a música seja meu tarja preta. No papel bolo pensamento e acendo com a caneta. Os anjos influenciam minha letra, mas demônio me lembra daquela treta. Por um momento, quase joguei tudo pro alto. Pensei em desistir, comer caminho andado. Quase que entro na corrida dos ratos. Saldo negativo em banco, é complicado, mas peraí. Não posso não dar, pra quem acreditou em mim, que eu vou falar? Teve gente que botou fé, até o dízimo existiu. Eles viam em mim, um dos melhores do Brasil. Então você, se é que não já sou, até minhas referências, meus produtos já usou. Frequentei rádio, jornais, sites, televisão. De onde eu venho aparecer lá, era ilusão. A estimativa era o crime, jogador de futebol, se pá pedindo esmola. Embaixo de um farol, anos atrás, essas putas nenhuma queria me dar. Agora eu que escolho com quem que vou ficar, só pra constar. Tudo que eu fiz nessa cidade foi inovador. Drink, vídeo, disco de beat, nunca ninguém fez em Salvador. Batalha de MC na praça, semanal de graça. Parar os eventos, dê continuidade nessa desgraça. Renovei o hip hop na cidade. Mas da metade desse pivete aí veio das rodas de freestyle. Nunca fui espetacular no improviso, disse eu sei. Mas fiz mais pela cultura do que quem se achava o rei. Conquistei respeito na rua, jogando limpo, sem nenhum tipo de falcatrua. Gosto de rap, sempre colei nos bailes, mas não me levavam a sério, reparava nos olhares. Agora eu quero ver, depois desse CD, se for me chamar pra tocar, pense logo no cachê. Me chame do que quiser, arrogante ou prepotente. Até porque hoje cês me vê, até ontem eu era transparente.